Novo paredão assombroso, sound agora, Raivolt. E nas produções, os irmãos Caio e Cássio. Esse é moral, esse é federal. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique. E água vem do ribeirão. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique. E água vem do ribeirão. Pode me faltar tudo na vida. Os DJs Caio e Cássio, fazendo a sua diversão. Mas paredão assombroso, a evolução mais perfeita do som automotivo. Atenção, Felipe, bota o paredão assombroso sábado pra sabugar geral. Eu passo, eu passo. Assombroso Sound. Não adianta copiar. Sucesso em todo o Pará. paredão assombroso. Paredão assombroso, aqui sim você está no sucesso. Meu vício, meu vício, meu vício.